pode acontecer. Todo mundo tem que Alien ter International apresenta Guerreiras Mágicas de Heian. Marine e Anne foram convocadas pela Princesa Esmeralda para se tornarem guerreiras mágicas e salvarem Zephyr das garras do poderoso Saga. Sob seu domínio, Zephyr tornou-se um lugar comandado pelo terror e pelo medo. Para conseguirem suas armas e se tornarem guerreiras, precisarão, antes de mais nada, obter um mineral chamado escudo. As meninas partem então para a lendária Fonte Eterna, onde poderão conseguir o valioso mineral. Episódio de hoje: A Floresta do Silêncio. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Eterna, se duvidar, é a terra preferida onde esses monstros passam férias. Não precisa ser tão pessimista. O que foi isso? Pode ser só imaginação, mas acho que alguém está nos observando. Não tente me assustar. Acho bom a gente ficar com nossas armas em punho só para garantir, porque nós nem sabemos quando o outro daqueles monstros pode aparecer. Tem razão. Marine e Amy, põem suas armas! Obrigada por nos salvar. Podem me dizer os seus nomes? Bom, eu me chamo Lucy. E eu me chamo Anne. Eu sou Marine. E você, quem é? O meu nome é Fério. Eu acho muito perigoso ficarem andando por aí, na Floresta do Silêncio, se não tem algum tipo de proteção. Estão com certeza pedindo para se machucar. Por que iríamos precisar de proteção num lugar como este? Porque esta floresta é um ninho de todos os tipos de criaturas. Saibam que há milhares de monstros horrendos que habitam este lugar. Você disse milhares? Por que não me contratam para ser seu guarda-costas? Vocês nunca sairão vivas daqui sem um. Eu sou um caçador nessa floresta. Vocês viram como sei lutar. Eu poderia ser útil por uns tempos. Desculpe, mas não podemos contratar você. O problema é que não temos nenhum tostão furado. Ah, isso é só um detalhe. Para mim, comida já estaria muito bom se tiverem alguma. Comida é outro problema. Com isso, nós já temos um trato. Você não vai cair nessa, né? Você já imaginou se ele for algum soldado de Zagar? Mas ele até nos salvou. Talvez tenha sido só para ganhar nossa confiança, sua boba. Olha, nós não precisamos de um guarda-costas. Já demos comida a você, portanto, pode ir embora. E deixar uma gata como você sem segurança? Gata? É perigoso para uma garota bonita ficar andando por aí sem proteção. Ele me achou bonita. Esperto. Bom, quem sabe... Ei, Anne, nós podíamos contratá-lo. Fério, você disse que é um caçador que vive nessa floresta. Mas se você é o que é, não acha estranho alguém escolher um lugar tão perigoso e sem opção de caça para viver? Ah, você me pegou. Na verdade, eu não sou um caçador. Sou espadachim. Eu sempre quis liquidar com um homem que transformou Zephyr nisso. O nome dele é Zaga e é um feiticeiro poderoso. Com essa, eu quase fui capturado. Mas consegui fugir pra cá e não soube mais sair daqui. É uma história muito bonita. Só que a primeira era mentira. Essa, por acaso, é verdade? Ou é outra história falsa? Tá bom, você venceu. Eu desisto. Será que eu posso acreditar? Ele ainda está nos seguindo. Talvez ele não saiba mesmo como sair daqui. Ou talvez esteja afim de qualquer outra coisa, como roubar Mokona, por exemplo. Oh, não. Vamos sumir. Ei, o que estão fazendo? Brincando de esconde-esconde, é? Temos que descansar para amanhã. Tá, e o que a gente vai fazer num lugar aberto como esse? Temos que fazer um abrigo. Você deve estar brincando. Tô não. O que podemos fazer? Que barato, Mokona! Priscila tinha razão. Você tem muito mais do que nós podemos precisar. Uau! Que legal! E pijamas também. Você pensou em tudo. Eu odeio albergues. Ei, Neil, o que acha de eu levar um pouco de comida para o Fério? Ele não parece uma pessoa má. Lucy, você é muito generosa. Está muito bem. É sério? Deus! Só que eu vou levar. Do jeito que você é, é bem capaz de convidar o menino para dormir aqui dentro e a gente ter que ficar lá fora. Eu não duvido nada. Eu te trouxe alguma coisa para comer. Vou deixar aqui, é só pegar. Espere um pouco. Quer mais alguma coisa? Pode ficar mais um pouco? E a troco de quê? Eu detesto comer sozinho. Ah. É só esperar eu comer. Eu só quero um pouco de companhia. Sério? Até uma rabugenta como você é melhor do que comer sozinho. Disse que Zephyr mudou e acabou se tornando um lugar comandado por terríveis criaturas. Mas eu acho que isso foi além da conta. Eu acho perigoso confiar nele. Parece que ele nunca diz a verdade. Só que nem o Guru Clef, nem a Priscila podem nos ajudar. Fério, pelo menos, conhece o lugar e está aqui. Observação correta. Fério? Parece que finalmente vão precisar dos meus serviços. Eu respondo a qualquer pergunta. Podem começar. Então você começa falando desta floresta. Ela era anormal antes do Talzagar assumir o controle dela? Não. Essa floresta não foi alterada. A magia não funciona aqui. O lugar está cheio de criaturas estranhas. É por isso que nem o próprio Zagar se arrisca aqui. Me parece que tudo está relacionado àquela pedra. Ela atrai o mal e o transforma em algo ainda pior. Aquela pedra, quem sabe os monstros desapareçam. Você deve estar brincando. Se a gente for se aproximar de onde estão aqueles monstros, nós seremos mortos antes mesmo de chegar na pedra. E é por isso que temos que nos dividir em dois grupos. O primeiro vai distrair os monstrengos, enquanto o segundo destrói a tal pedra. Você está dizendo que vamos ter que lutar com os monstros de novo? Nós três juntas não daríamos conta. Mas se... Eu posso ser aquele que vai distrair os monstros. Não, se nós não pudermos fazer isso sozinhas, então não haverá meio de conseguirmos salvar Zephyr. Eu ouvi vocês mencionarem o nome de Guru Clef. Será o mestre Guru Clef? Sim, foi o Guru Clef quem nos salvou e foi ele também que... Lembre-se que você não deve confiar nele. Entendo. Vocês pretendem resgatar a princesa Esmeralda e assim salvar Zephyr, não é? Pois eu também. Eu também quero salvar a princesa. Quê? Eu era um ator itinerante e nunca conheci meus pais. Tudo que me lembro é que aprendi minhas acrobacias com o líder de uma grande companhia de circo. Um dia eu fui convidado para me apresentar no castelo. Eu era muito pobre e resolvi dar umas voltas para roubar alguma coisa. Só que fui pego pelos guardas e foi aí que a princesa entrou na história e me salvou. Podem soltar o menino. Fui eu quem dei essa joia a ele. O rapaz não roubou nada. Eu devo minha vida à princesa Esmeralda. É por isso que tenho que destruir Zagara e resgatá-la de lá. Será que é verdade tudo isso? Seu cara de pau, mentiu de novo? Tudo o que eu quero é sair desta floresta, só que não sei como. Minha única chance é mesmo seguir vocês. Tá bom, você pode nos ajudar. Arine e eu distraímos os monstrengos, enquanto Aene e Férreo tentam destruir a pedra. Certo, vamos então. Arine, vamos lá. Você falou a verdade, desta vez pelo menos. Ora, quem sabe. Você decide se acredita ou não. Agora é a nossa vez. Vamos. Eu posso dar conta disso. Cubra a retaguarda. Eu não posso deixá-lo fazer isso. Aproxime! Essa pedra é sobrenatural! Essa pedra não só atrai as criaturas, mas as transforma em monstruosidades! Por isso que esta floresta é tão... Você tem que atirar na pedra. Mas isso será praticamente impossível, porque são quase 100 metros até a pedra. Escute, Zephyr é regida pelo poder da mente. Se você acreditar que pode fazer isso, sua flecha vai voar essa distância e vai destruir a pedra. Eu não posso. Minhas flechas jamais vão cobrir essa distância. Eu não posso. Acredite, tem que acreditar. Vamos, você tem que tentar. Tudo que tem a fazer é acreditar. por lá? A Anne e o Férreo destruíram a pedra! Férreo! Férreo! Você precisa treinar mais. Quase que não consegue sozinha. Você está fazendo piadinhas, eu acho que você já está bem. Pensei que você queria ir até a Fonte Eterna com a gente. Eu só estava mesmo procurando a saída deste lugar. Mas acho que teremos que nos separar a partir daqui. Eu quero que fique com isto. Faça um pedido e eu sei que ele pode se realizar. Por que ela é a única a ganhar presente? Porque eu gostei mais dela. Anne! Saga. É a Floresta do Silêncio no espelho. O que aconteceu? O que será que aconteceu? Então, elas ainda vivem. 私とフーちゃんにも危機が。マジックナイトレイアース、執念の魔装師アルシオーネ、絶対見てね。